não quis saber do que é novo nunca mais. E minha cidade, aldeia morta, anel de ouro, meu amor. Na beira da vida, a gente torna a se encontrar só. Casa iluminada, portão de ferro, cadeado, coração. Vou passeando, passeando e morrer. Perto de seus olhos, anel de ouro, aniversário, meu amor. Em minha cidade, a gente aprende a viver só. Ah. A cordilheira de sonhos que a noite apagou. Cadeado, coração, eu reconquistado, vou caminhando, caminhando e morrer dentro de seus braços. A gente aprende a morrer.